e o supermercado. Agora eu sei, amor de rapariga custa mais barato. Dali, Rubi! Rubi! Amor, por que você me deixou? Eu sofri tanto, contando as horas pra gente ficar aqui. Todas as noites esperando você pra me abraçar, pra me beijar. Venha logo pra mim. Vamos curtir o poderoso Cardozão, o príncipe da saudade é do Itapanã. Com DJ Fabrício respeitado, DJs Oliver e Jonathan, os consagrados do Pará. Venha logo pra cá com o DJ Will, incomparável. Lohane Araújo, Lohane Araújo, Daniel Cardoso, Daniel Cardoso. Onde você passa, onde você passa, ouve falar, ouve falar. Alô, meu amor, que você me deixou? Eu sofri tanto, contando as horas pra gente ficar aqui. Todas as noites esperando você pra me abraçar, pra me beijar. Venha logo pra mim.